Juan Pablo, codinome PBL. Introdução de um pensamento, e me permito desabafar com você nesse verso que rimo. Vômito de pensamentos que me fazem mal. Nada normal, no mundo real, sem final. Mas afinal, sou só mais um poeta. Aprendi a amar em meio dessa tragédia. Vários começos entre sonhos e metas. E já nem me preocupo se vai ter plateia. Cada rap que falo pra si. E se já são 10 anos e sei o que me faz sentir. Introdução sem conclusão, com coração. Embaixo da escada onde faço minha canção. Já nem ligo mais, pois não dou créditos. A arte é mesmo sem valor, sem débito. Sonhos parcelados, infinidade de não. Onde o sim já nem é mais minha ambição. E que o amor seja o motivo de seguir em frente.